vida que só é ruim quando não chove no chão, mas se chover dá de tudo, fartura tem de porção. Tomara que chova logo, tomara, meu Deus, tomara, só deixa o meu Cariri no último pau de arara. Só deixa o meu Cariri no último pau de arara. Enquanto a minha vaquinha tiver o couro e o osso e puder com o chocalho pendurado no pescoço, eu vou ficando por aqui. E Deus do céu me ajude quem sai da terra natal e outros campos não para. Só deixo o meu Cariri só deixo meu Cariri no último pau de arara. E enquanto a minha vaquinha tiver o couro e o osso e puder com o chocalho pendurado no pescoço, eu vou ficando por aqui. Que Deus do céu me ajude quem sai da terra natal e outros campos não para. Só deixo meu Cariri no último pau de arara. Só deixo meu Cariri no último pau de arara. Só deixo meu